A noite chegou e eu estou a clamar. O medo chegou e eu estou a chorar. Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar e pela manhã a alegria virá. Mas Senhor, a noite é longa e demora a passar. E os meus inimigos estão a zombar de mim. Porém, olho para o céu, de onde me virá o socorro? Então ouça a tua doce voz. Estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa e tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite.